tempo marcha, os ponteiros caminham, os segundos voam no tic-tac dos relógios, o tempo não descansa. Por isso, Gessi, o sabonete incomparável, apresenta-se em perda de tempo. Nada além de 2 minutos, um programa em que não se perde tempo. Nada além de 2 minutos traz esta noite música, teatro, histórias, novelas, conferências, dentro do limite máximo de 2 minutos. Controlem pelos seus relógios. E em vista disso, em nome do sabonete Gessi, vamos começar. Escandalosa! E lá vem, deliciosamente escandalosa, Emilinha.